Comunicação do Social. O papel das instituições de solidariedade social, faladas e explicadas nas manhãs da telefonia, de segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do Social. Uma rúbrica de responsabilidade da Rádio Telefonia do Alentejo, em parceria com o curso profissional de técnico de apoio social da Escola Secundária Severino de Faria. A nossa próxima convidada é a professora Maria do Anjo Marques, que foi professora dos cursos profissionais na Escola Severino de Faria. Gostaríamos de fazer umas perguntas acerca da sua experiência. Que importância tem o curso? Eu considero, antes de mais, quero agradecer o convite que me foi dirigido e é com muito prazer que aqui estou. Eu considero este curso profissional de técnico de apoio social muito importante para a nossa sociedade atual e que será um curso que poderá dar um contributo muito válido àquilo que eu considero o maior desafio da sociedade atual em termos de respostas sociais, que é já conseguimos, sobretudo no âmbito dos idosos, dar mais anos à vida. Mas agora persiste o grande desafio, dar mais vida a esses anos. E considero que este curso técnico de apoio psicossocial pode vir a dar realmente esse contributo, que é um curso médio em que os alunos têm tempo e podem valorizar essa relação pessoal e comunitária com, quem diz, os idosos, diz também as crianças, mas eu agora valorizava muito aqui os idosos. Uhum. Qual a sua opinião acerca das saídas profissionais que o curso tem? Sim, é o que eu digo, na verdade, é um curso médio. Hoje, na nossa sociedade, fala-se muito de cursos superiores, valoriza-se o curso superior. No entanto, no relacionamento pessoal, não é? Que ao fim e ao cabo é aquilo que mais falta faz numa sociedade que tem muitos sintomas de doença, a nossa sociedade não está a apresentar-se saudável. Na verdade, precisamos muito deste apoio no relacionamento, não é? E então considero que realmente este curso médio, portanto nível 4 no âmbito da União Europeia, possa realmente criar, dar tempo às pessoas, dar tempo às comunidades, às escolas, aos grupos. É também um curso que tem uma área de intervenção muito diversa e valoriza muito também o contributo na saúde, não é? Apoiar o doente, relacionar-se com ele, não é verdade? Porque lá está, já conseguimos dar mais anos à vida. Mas muitas pessoas são doentes, a maioria é doente, não é? Muita gente doente, vá, também não quero exagerar. E então precisamos muito dessa proximidade, desse relacionamento, do conhecimento da pessoa para uma ajuda eficaz. Que memórias é que guarda do nosso curso, como foi professora? Para mim, concluí a minha vida de profissional no âmbito da docência com grande satisfação, não é? Não perdi o encanto pela escola e pela vida da escola. E considero que o não ter perdido esse encanto foi devido, sobretudo, aos cursos profissionais, concretamente estes da ação social, animação sociocultural e agora este de apoio psicossocial. Obrigada, mais uma vez, por ter vindo e ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço e estarei sempre disponível. Obrigada. Obrigada. A finalizar, gostaríamos de agradecer à Rádio Telefonia do Alentejo e a todos quantos colaboraram com o nosso trabalho. Comunicação do Social. O papel das instituições de solidariedade social, faladas e explicadas nas manhãs da telefonia, de segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do Social. Uma rúbrica de responsabilidade da Rádio Telefonia do Alentejo, em parceria com o curso profissional de técnico de apoio social da Escola Secundária Severino de Faria.